Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia hoje traz o segundo programa de uma série de três dedicados ao lançamento do compositor Rubens Lisboa. Trata-se de uma caixa com três CDs reunidos sob o título Rubens Lisboa por Tantas Vozes. No segundo programa, vamos tocar as músicas do CD número 2. Começamos com Não Vale a Pena, cantada por Rogéria Holtz, que também produziu em parceria com Ricardo Saporsky, que fez o arranjo da gravação. A carne é fraca, sim, mas pra que a fortaleza? Na hora do sexo, o que importa é o amor. O amor. A carne é fraca, sim, mas pra que a fortaleza? Na hora do sexo, o que importa é o amor. O amor. Após quatro álbuns solos, independentes, onde Rubens interpreta suas composições, ele lança essa caixa com três CDs, onde diferentes e valiosos intérpretes cantam músicas de Lisboa. Cada faixa foi entregue a um cantor e, mais que isso, a um produtor e um arranjador. O resultado é um disco de muita diversidade sonora, de gêneros musicais, de estilos, de sonoridades instrumentais, de interpretações vocais. Confira em Carrapato, cantado pela grande Elza Soares, numa gravação produzida e arranjada por Pedro Silveira. Rasguei nosso trato, que eu agora já não tô mais sozinha. Valorizei o meu passe, joguei o meu charme, aí rolou, se rolou. Não vou mais cair no teu embaço. O desenlace é que teu tempo acabou. Quem sabe ainda achas uma bisca pra te dar casa e comida e algum amor. Mas risca o meu nome da tua lista, porque pra mim o que passou, passou. Uma constelação de artistas disse presente no projeto de Rubens Lisboa, tanto cantores quanto músicos, além de arranjadores, produtores e engenheiros de som. Ouça Moleza, com Eugênio Dale, que também produziu e arranjou. Não venha pra cima de mim com essa moleza. Não pense que ainda me engana com sua beleza. Eu hoje quero mais. Cansei de ser quem corre atrás. Pretendo apenas lhe manter a vista. Faz tempo que eu sempre tento ser sua presa, mas nunca que nessa história se vira mesa. Eu hoje quero mais. Cansei de ser o bom. É hora de ficar fora da pista. Eu gosto mesmo do escondido. Pode de vez me achar perdido, que eu não vou me envergonhar. Eu gosto é de correr perigo, que me colem. Pra ver no fim aonde vai dar. Mariana Baltar canta Incendiado, produzido e arranjado por Josimar Carneiro. Ô gente fina, não se zangue nem se afobe, agora é hora de um cabrito viverrar. A cara é dura e o coco é mole, não me enrole, chegou o tempo, a jurupoca vai piar. Moleque doido, tenha calma, use a mente, só vai pra frente quem conhece o caminhar. Não se incomode com meu jeito incendiado, um dá de lado, outro não dá pra segurar. O disco do dia hoje traz o segundo de uma série de três programas dedicados ao álbum Rubens Lisboa, Por Tantas Vozes. Um disco independente. Mais informações sobre o álbum e o artista na teia internet. Você pode acessar e escutar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Fale também conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.